Esse é o DJ PR4. Moleque é foda, diferenciado mesmo. É o Kai 01, porra. Tá sarra, você tá na Glock. Tá perto pro mundo. Dá pro bloco inteiro.